está com 134 no POB, autonomia de 3 horas 50, alternando para o próximo. 939 ainda, reporte pronto no ponto de espera, 1590. Reporta pronto no ponto de espera, 990, 747 Bicolo 04, chame o controle de 935, por favor. 935, por favor. Bicolo 604, via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste meio 15. Chegada a Bonf, Rio 5972. Blue Web 6747. Web 6747, contato radar, suba para o nível de voo 360, sair da árvore. 3, nego, Web 6747. Tranquilo, boa noite. Transporte em frente para São Luís? Salvador, qual o próximo destino, comandante? Galeão? É Galeão Guarulhos ou Guarulhos Galeão? Ok, obrigado. Aqui tem um pessoal aqui esperando o senhor. Saída será Momo. Tem condições de decolada 35, o vento está de 1,40 graus com meia dúzia de nós. Tio, tô na escuta. Pistão no zero, vento 1,40 graus, 9 nós. Contato radar, 75 milhas, Nordeste Salvador, reporte para descida, vai na proa de pelo, correção, bom. Primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo Cogibu, após Cogibu direto Petrolina, após Petrolina segue conforme rota do plano de voo. Controle ampere 199.35, transponda 5073. Pressão, mas eu não deixei pra conta. Até o quilo correto. Chame para o táxi. Nove ali, mantém cabeceira no zero. Golo 604, Nicolas 49, controle 935. 935, vai. Gol 1889, livre decolagem, vento 130 graus, 8 horas. Como para 76747, Sam Recife, em uma 26 decimal zero. Vamos 889, decola 50, chame 1935, por favor. 1935, boa noite. Pro azul 4209, pronto, copia. Confins, nível 300, recola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, lei da pós, lei da bridge, intercepta e segue na Pelu 16. Controle 119, decimal 35, transponda 5077. Para o feedback acionado. Postando a M3 no 3, cópia. Guarulhos 360, Pesolu 21, decola da 10, primeira direita, sai da Arbor, após Arbor Elefa, controle 199.35, transponda 5072. Apto, Ocean M3 no 3, chama para o pushback, será? Agora 74 para Guarulhos, 360 autorizada via uniforme do Lu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbora, após Arbora Eleva, controle 199.35, 5101 na transponder. O Sinal 6224, desço para o nível 060, chegada a mão. Galeão 07, prossiga. Sete, vento 140 graus, 10 nós, controle do litoral, litoral sul, sem nível de decolagem. Confirma, comandante? Ok, Mariel, sem nível de decolagem. Pronto, pelo. Oceano correção, 1604, Oceano Recife, 1245, 1265. Gol 1604, Oceano Recife, 1245, 1265. Oral, repasse livrando eixo de decolagem da pista 17, Guardião. Via litoral, reportará livrando o eixo da 17, Guardião 07. Trip 5515, desce para nível de voo 050. Para chame 1935. 1935, grato. Patrizamos 78, desce para nível de voo 070, via chegada Mari. Desça para o nível de voo 070, via chegada Mari. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossegue em condições visuais, reporte visual com pouso. Preparar visual com pouso 7. Para o táxi, Oceané 63, 13, estamos com 135 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão. 313, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1015. 1015, táxi via Índia, vai reportar ponto de espera, Oceané 63, 1015. 5972, completo sinal, chame torre 198, decimal 6. 209, autorizado para o back acionar, chame táxi. Ritieri. E Salvador, Rio 5972, final tem baixado checado. E o 5972, pouso autorizado, pista 1-0, vento 130 graus, 89. Ciente, autorizado pouso, Rio 5972. Oceanair 6224, informe velocidade indicada. Está reduzindo no momento para 200 metros. Ciente, reduzido para 200 nós, Oceanair 6224. Confirmando 200? 200, Oceanair 6224. Meia 3 no 3, após o Rio ali mantém, cabeceira na zero. Vai. Apenas confirmando a autorização, decola da 35, primeira curva à esquerda. Não tem a bioautonomia, fica até aquilo. Frequência livre. Estou em Salvador. Boa noite, 3305, boa noite para Recife. Prepara Tuca, Guaricó, só um minuto. 330 para Recife. Um minutinho, tá. T5515, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 225. Esquerda 225, triple 5515. Trip 5515, desce para 3.000 pés, QNH 1015. Para 3.000 no 015, trip 5515. Oceanair 6224, desce para nível de voo 050. 050-6224. TAN 3178, desce para nível de voo 060. Quanto aquilo autorizado ingresso, repasse anelado e pronto, cabeceira 35. Luna 30 graus, meia dúzia de nós. Mantenha 35 e transferar no 7. Anelado pronto. 5515 para o curso do localizador, curva esquerda para o 205. Esquerda 205, trip 5515. Tu está livrando a Rio 5972. Gente, Rio 5972, o solo foi a 03. Taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, na minha escuta. Ciente, está livrando Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta. Rio 5972. Meia 3, 1, 3, livre decolagem, vento 1, 3, 0, graus 8, nós. Livre decolagem, Sané 6, 3, 1, 3. Gama 0, 1, 5. Para 2.000 pés, trip 5, 5, 1, 5. São 3178, desce para nível de voo 050. São 3178, 3178, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A360. Seu limite é magnética 085 de Simbro. Trip 5519, curva à esquerda para o A150. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Esquerda 150, autorizado, reportará estabilizado. Trip 5519. Quilômetros. Livre decolagem 130 graus, 612 de nós, horas 14 quilômetros. Ocean Air 6313, vírgula 04 agora, controle, voo. Controle 1935, Ocean Air 6313, boa noite. Boa noite, controle de Salvador, Ocean Air 6313, decola na sua escuta, 1500 pés passando. Você não é 6313, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, Oxané 6313. 3305. Só um minutinho para copiar Recife. Prepara para o Caracas, está pronto para o pushback, será? Mais dois minutinhos. Com Caracaju, lance 3305. 4209, livre decolagem, vento 130 graus, 8 nós. Trip 5515, complete sinal, Sami Torre 1 no 8, decimal meio. 786, boa noite. 9074, autorizado, pushback acionar, chame táxi. Oscar Hotel Kilo, decolou 06, agora controle, 1935, por favor. Grato, 1935, Oscar Hotel Kilo. 5, curva à direita pro A040. Direita pro A040 para 3178, reduz a velocidade para 1809. Mais. Controle Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Momo. Excelente, 200, saída Momo, Oscar Hotel Kilo. Gente, aguarde para a transferência, sinal 6224. Guardando. 30 graus, confirme o vento. Só essa toquila? Aguarde. Gente, aguardando essa toquila. Tô. Ah, ela. 3070. Desço para 2000 pés, Renegama 015, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Informa o tráfego 2 horas no rumo sudeste, é um Fox 100 na final, a 8 milhas. Controle Salvador, cordial, boa noite, Azul 4209, decolou. Azul 4209, contato radar, suba para início de voo 300, saída da El. 300, perfil da Dael, Azul 4209. Hotel Oscar Kilo, autorizado direto ETEP. O Oscar Kilo está autorizado ETEP, grato. Chame 1219 para copiar, por favor. 1219, até 305. 3305, Recife, 330, Eutorisco 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, transição Caju. Controle 1935, transponda 5102. Autorizado, Recife 330, Puca, transponda. Aracaju, decola da 10, primeiro curva esquerda, 6935 é o controle Salvador, 5102 é o transponder, tá? 3305. Autorista 58 aerovia. Confirme o POB, autonomia alternativa? 26, alternando Natal, autonomia de 3 horas e 35 minutos. Correto, copiou o preço 58. Quando pronto pro táxi, tá livre, seguindo o bang da Gol. No ponto de disparar, 18 graus. 58, vamos lá quando pronto, tá 305. E 5595, no solo 09. Táxi e aquilo para o pátio 3, levando à direita. 6224, baixou e travou? Afirmo, 6224. Pouso autorizado, pista no zero, ventando a 30 graus, 8 mais. Teve pouso, 6224. Sente, aguarde para transferência, está 3178. Vi ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1015. Complexo final de transmissor de uma noite desse mal minha. 26, Oceano 6313, Sami Recife, no 26 decimal 0. 260, 6313, boa. Uso, informarei, pista ali. Vento de superfície no 30 graus, 8 nós. Aí abaixou e travou? Positivo, baixo, travado. E agora a pista livre está 317.